sucesso do Léo Rodrigues, Vai no Cavalinho, pra turma da chácara, das fazendas, que tá sempre indo no cavalinho, pra lá e pra cá, né? Eu vou trazer a minha amiga Jaine, seu novo sucesso, Eu Me Rendo. Quem é que vai me proteger? Quem é capaz de me aquecer? E quem vai cuidar de mim? Eu preciso de você. Distante de ser feliz, eu procuro explicação. E tudo só me leva a crer que é você meu infinito azul. Em outras bocas que eu beijei, o teu sabor não encontrei. Desisto, porque não consigo te esquecer assim. Não sei fingir, não sou atriz. O seu amor me faz feliz. Já suportei demais, eu não aguento. Eu me rendo. E onde quer que eu vá, a solidão é como um rio. Eu não consigo atravessar se eu não tiver o seu amor. É um mar de incerteza que invadiu o meu caminho. É o avesso dessa dor que eu quero resgatar pra mim. A Jaine cantou bonito, Eu Me Rendo. A Jaine fez um sucesso danado, Mississippi, aquelas músicas bonitas e tal. Ela entrava assim na festa de rodeio montado num cavalo branco e tal. Depois deu uma sumida e agora tá de volta com o sucesso de sempre, né? Gente muito boa, uma excelente cantora, minha amiga Jaine. Esse aqui deixou saudade. Barrerito, Morto por Dentro. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Vocês veem perambulando, é minha sombra que hoje vale menos que nada. Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho que após os atos jogaram fora junto a uma estrada. Aquela ingrata,

te amar. Minha amiga Sula Mazurega, quero ver aquele que não chora. Se você quiser fazer um show com a Sula Mazurega na sua cidade, é só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. A Sula mora num paraíso lá em Muzambinho, né? Lá numa chácara maravilhosa. Eu passei lá uns dias no carnaval, um lugar muito bonito. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, O Bicho Vai Te Pegar. Não adianta fugir, não adianta correr, eu vou te agarrar, não adianta esconder. A chapa vai esquentar, a panela vai ferver. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. Menina da saia curta, tome cuidado comigo. Você tá me provocando, correndo um grande perigo. Vou te dar o meu conselho, porque sou cara de pau. Chapeuzinho vermelho, cuidado com lobo mau. Chapeuzinho vermelho, cuidado com lobo mau. Chapeuzinho vermelho, cuidado com lobo mau. Não adianta fugir, não adianta correr, eu vou te agarrar, não adianta esconder. A chapa vai esquentar, a panela vai ferver. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. Não adianta fugir, não adianta correr, eu vou te agarrar, não adianta esconder. A chapa vai esquentar, a panela vai ferver. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. A cerveja tá gelada, eu estou ardendo em chama. Quando eu te abraçar, vai pegar fogo na cama. Menina, estou de olho, hoje você não escapa. Já passei o giz no taco e a bola vai pra caçapa. Já passei o giz no taco e a bola vai pra caçapa. Já passei o giz no taco e a bola vai pra caçapa. Não adianta fugir, não adianta correr, eu vou te agarrar, não adianta esconder. A chapa vai esquentar, a panela vai ferver. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. Não adianta fugir, não adianta correr, eu vou te agarrar, não adianta esconder. A chapa vai esquentar, a panela vai ferver. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. O bicho vai te pegar, o bicho vai te comer. Henrique Tarciso, O Bicho Vai Te Pegar. E se você quiser, né, conferir ao vivo o talento e o sucesso dessa dupla, dia 4 de julho, lá na Coproagro, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, grande show de Henrique Tarciso com portões abertos, tá bom? Tá lá esperando por vocês. No próximo bloco, Jerry Adriane, João Carreira e Capataz e Guilherme e Santiago. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Em 25 de fevereiro de 1965, morria em Santa Mônica, Califórnia, aos 74 anos de idade, o ator e diretor britânico Stan Laurel, famoso pelo papel do Magro na série cômica O Gordo e o Magro, que embalou a nossa adolescência durante muito tempo e fez a gente rir pra caramba, né? Enquanto isso, os primeiros romances eram curtidos ao som de Jerry Adriane, Querida. Querida, quero lhe dizer que toda a minha vida

E se eu entrar para Patos de Minas aqui, como é que é para eu pegar a estrada da Rocinha ali? Ele falou, eu não sei não, senhor. Ele falou, ô caipira burro, você não sabe de nada, não? Ele falou, não sei não, senhor, mas eu não tô perdido, não. O bobo tava lá quietinho, o inteligente é que tava perdido, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje o nosso programa está sendo feito direto de Monte Carmelo, nas Minas Gerais. Eu estou aqui na casa do Baltazar e da Vanessa. E eu parei um pouquinho a gravação, que ela me chamou para comer um franguinho caipira ali. Meu Deus do céu, daqueles que você comer rezando, sabe como é que é? Feito na hora um franguinho caipira com açafrão, um arrozinho branco, um quiabo. Nossa Senhora, bom demais da conta. Ô gente, demorou, mas chegou, viu? Saiu o novo CD do Cleiton Aguiar, a coletânea 33. Eu estou comemorando 33 anos de carreira artística, né? E como todos os meus CDs estão esgotados, o povo comprou tudo, nós fizemos o seguinte, nós fizemos uma coletânea dos 12 discos que eu gravei, desde o compacto simples que tinha o Shot Mineiro, até os CDs mais recentes, passando pelos vinis. Nós escolhemos 23 canções e fizemos um CD e que está à sua disposição. São apenas 5 mil exemplares. Tem pouco mais de 3 mil, né, que já vendeu bastante, graças a Deus, e um mês de lançamento. E nós criamos o projeto Confiança para poder mandar para você, já que não tem loja de disco em lugar nenhum mais, né? Então você manda um e-mail para RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Aí a RBM vai mandar para sua casa, pelo correio, junto com o CD, vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você pega essa conta, vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa e deposita R$15, que é o preço de cada CD. Viu? Isso já incluindo a despesa de correio. É só R$15, não tem problema, tá bom? Você pode pedir quantos CDs você quiser. É R$15 cada um, tá bom? Aniversariando hoje, o meu querido amigo, cantor, compositor, Reinaldo Barbosa Lima, conhecido como Reinaldo de Olinda, o nosso ouvinte Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, o Jaires Mateus, o Carlos Nascimento, Gilberto Alexandrino, o João Moreno, da dupla com o Silvinho, Alessandro Nascimento e o Djali Salles, né? Todos fazendo aniversário hoje, recebendo os nossos votos de muita alegria, muita paz, muita saúde. E você que está de aniversário hoje e eu não estava sabendo, eu vou homenagear todos vocês com uma oração que o meu amigo Nilson Lombardi, lá de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, mandou para mim, né? Desejando que todos vocês, aniversariantes, tenham vida longa. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Assim diz o Senhor: quando eu determino algo para a tua vida, não se desespere e nem duvides de mim.

me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Cleiton Aguiar, do Edelson Moura, Cheiro de Flor. Essa música está na coletânea 33. É um dos maiores sucessos da minha carreira. Composição desse grande compositor. Esse é uma usina de fazer sucesso, né? Meu amigo Edelson Moura, Cheiro de Flor, fazendo parte da coletânea 33. Eu vou a Coromandel, bem ali nas Minas Gerais. Hoje eu estou gravando aqui de Monte Carmelo. Estou a 57 quilômetros de Coromandel. Mas não vai ser possível passar lá dessa vez, mas dia 5 de julho eu tô lá no show do Chico Rei Paraná, né? Eu falo em Coromandel para relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Durval e Davi, Itacolomi. Itacolomi, como penso em ti, ó Índia Tupi, flor do meu país, junto a ti, querida, passarei a vida na mata florida. Assim, meu maior descanso, teu olhar tão manso, quando pousa em mim, ternura sem fim. Coração selvagem que deu-me coragem na longa viagem para te rever, minha companheira índia brasileira da tribo Tupi. Buscava e tanto sonhava, encontrei em ti, Itacolomi. Coração coração seu vai encher, que deu-me coragem na longa viagem para te rever. Minha companheira, índia brasileira da tribo Tupi, o amor que eu buscava, que tanto sonhava, encontrei em ti. Itacolomi. Relembrando o Goiá, Durval e Davi, Itacolomi pro Bento lá de Dourado Quara, que não perde o nosso programa pela emissora local. Um abraço para aquela gente boa, os conterrâneos do meu amigo maestro Pinóquio. A frase irretocável de hoje, quem nos mandou, foi a nossa ouvinte Sarita Pena. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. A omissão é um pecado terrível, viu? Essa foi a frase irretocável da Sarita Pena. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para os cangaceiros do forró. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, às 11 da noite, na Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Em mais de 200 cidades, nós temos o sinal local. Onde não tem, você pode sintonizar pela Claro TV, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, breve na Sky e em qualquer antena parabólica que tem o canal C1 também, ou no seu computador, www.rb de Rede Brasil, rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 11 da noite, e todo domingo, às 11 da noite, entrevistas muito interessantes, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para os cangaceiros do forró, Asa Branca. Cangaceiros do Cerrado, de Brasília para o mundo. Helder Nascimento Produções, no estúdio de Beto Viola. Tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Em pé mesmo Asa Branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. De longe muitas léguas, nessa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar